bem. Nem é preciso pisar na rua pra saber que nada vai bem. Todo cuidado é pouco, Brasil, século 21. O muro nem subiu e já é destroço. Ninguém tá brincando, jejum, fome, até quando? Enquanto o sangue vai ter que jorrar. Entende o sentimento de quando falo? Tô me segurando pra não gritar. Desabafando em linhas, contando com você pra que mude. Unidos teremos êxito, ninguém vai calar a juventude. Essa é a hora de acordar quem tá dormindo no ponto. Por aqui vivemos em teste, cê tem que tá pronto. Então levante, estamos em guerra e essa merda toda é séria. Brasil, país do futebol, um oferecimento, miséria.